Nos últimos dias, o monte se elevará à casa do Senhor, a todos ensinará. Vinde, subamos, em seu nome andaremos pelas veredas da paz, juntos celebraremos. Ó filha de Sião, levanta-te e trilha, o Senhor reina, a vitória brilha. Cada um sob sua videira e figueira, nosso Deus é fiel, eternamente Ele espera. As nações se ajuntam, mas não tem temor. O Senhor dos exércitos é nosso protetor, convertendo espadas em ferramentas de paz. Ele nos livra, seu amor nos traz. Ó filha de Sião, levanta-te e trilha, o Senhor reina, a vitória brilha. Cada um sob sua videira e figueira, nosso Deus é fiel, eternamente Ele espera. Se levantam contra ti, não temerás, pois Ele está aqui. O Senhor é o Rei que nos dará poder, caminhando em seu nome, vamos vencer. Levanta-te e trilha, o Senhor reina, a vitória brilha. Cada um sob sua videira e figueira, nosso Deus é fiel, eternamente Ele espera. Português e worship, acústico e piano. Sento um beijo, baby.